Localizadora azul 4209. Confia. 209. Complete a aproximação Torre Salvador no 8.6. 18.6, azul 4209. Obrigado, boa noite. Boa. Solo 20, libera a direita, chame solo 1219. Direita 1219, falta 3305. Salvador, muito boa noite, está 3305. 3305, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette, para ingresso. Alfa, reportará da Juliette, está 3305. Está 1-0, pronto. Decola sem parada na pista, tráfego mamilo do marcador. Afirmo, sem parada. Autorizado, 190 com 8 nós, gol 1405. Ali decola, 1-0, 405. 85, 13545. Oi, Salvador. Boa noite, 4209, passou, espero baixar pra lá. 4209, boa noite. Continue a aproximação no zero, informarei pista livre, o vento sul com 8 nós. Tráfego ingressando na cabeceira, vai iniciar a corrida no momento. Azul 4209. Aguardando, azul 4209. Azul 4209 e azul 800 pés, sente. O vento de 190 graus com 8 nós. Tem pouso livre, pista no zero, azul 4209. Tem pouso, azul 4209. 1-405, decolou os 23, chama agora o controle em 119.35, boa noite. 119.35, boa noite, bom trabalho, 405. Obrigado, igualmente. 076? Afirmativo, 076. A sua identificação desse via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 014. Gente, do ajuste desse via chegada até 4000 pés, no 076. Desse via chegada até 2000 pés, 1014, informe o localizador. Corrigindo então, 1014 no ajuste desse via chegada até 2000 pés, reporta no localizador, no 076. Afirmativo. Salvador, uma boa, 405, estamos na Gole, passando 2500. 405, contato radar, vigilância, saída Gole no perfil. Gente, Gole perfil, 405. Solo 24, libera a direita, chame Solo 1219. Solo 1219, 4209. Solo Salvador, muito boa noite. Azul 4209 está livrando no momento. Azul 4209, taxa Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o 08, 4209. Solo Salvador, o objeto 6747, 126, 420, com fins para o táxi. 747, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera, pista no zero, no ponto de espera torre 1 no nodo, decimal 62, ajuste no 0 no 4, só confirmando POB 26. 1 26. Gente. Ok, via Índia Alfa 1 86, obrigado, boa noite, até mais. Salvador, objeto 6747 aproximando do ponto de espera da 10, pronto. O 6747 está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 190 com 89, 6747. Autorizado a decolagem imediata da 10, 6747. Sabe 6747, decolou os 28, chama em controle em 1935, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Nada. Boa noite, Web 6747. Controle, boa noite, Web 6747. 6747, contato radar, decolagem, vigilância, 6747. 47. Quando possível, aceita pro de Dael ou algo parecido? Parecido, vou utilizar a lida, então, comandante. 6747. Ok, então tá em stand-by alguma pro aí, muito obrigado. Só tô utilizando a bola pro de lida. Ó, lida, muito obrigado, 47 web. 360 pela Upper Whisk 50, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.35, aciona 5142. Oceano 6313, é autorizado 360 Guarulhos, na Upper Whisk 50, decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Bidev, 1935-5142. Fechamento correto, chama o plano para acionamento 3.01, Control 9907 Localizer. 907, torre no 8.6, Monfoso. Tower 118.6. 118.6, that's right. 1076, pode considerar a restrição de velocidade em etapa? Liberado. Obrigado. 9907, continue approach runway 10, report short final, wind is 190 degrees, 08 knots, total 9907. I will report on final approach. Pode interceptar o localizador nessa proa? Autorizado, comandante. Obrigado. Altimetro 1014, livre elétrico, como estabilizado? Chamando a final estabilizado, 1014, igual 1076. Tower 9906 on short final, runway in sight, land gear down and lock. Clear to land runway 10190 degrees, 08 knots, total 9907. Clear to land, total 9907. Minha 747, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife 125, 1 e 3325, L6747, obrigado, boa noite, bom trabalho. Afirmativo, boa noite, bom voo. Total 9907, ground at 35, take the first right and ground control 1219. Ground control 1219, total 9907. Ground O gol no 076, estabilizado no localizador da 10. Gente, passa a posição Luna, complete o LS, chame a torre, frequência 1.8.6, no 076. Gente, vai completar LS, chama a torre, 1.8.6, gol no 076. Tá, 3305. E Salvador, muito boa noite, o gol no 076, passando a posição Duna. 076, boa noite, informe checado 190 com 8 nós, ou no 076. Confirmado livre pouso? Se checado, livre pouso no 0790, 8 nós, ou no 076. Gente, baixou e travou, livre pouso no 076. A pista tá seca ou molhada, Torre? Seca, sem chuva em Salvador, ok? Sobre o aeródromo, pelo menos. Nesse setor da cidade, tá chovendo? Negativo. Ok. Controle Salvador, boa noite. É o trip 55 no centro aqui na referência. 5 milhas, 2 milhas de ponte, sem informação para abrir. 55 no 5 acima de identificação. Identificou? Vou rodar passando a posição Bonf, mantendo nível 140, vou na proa de Bonf. Informe no ponto da descida, 55 no 5. Ok, 55 no 5, vai na proa de Bonf, vai reportar no ideal. No 076, solo aos 40, libera a direita, solo 129. Libera a direita, 129, no 076. Solo Salvador, boa noite, Gol 076, livrando. Gol 1076, táxi Alfa Juliette para o portão 612. Alfa Juliette 612. Solo Salvador, é o Azul 4209. Azul 4209, prossiga. Por gentileza, instrumento para confins, seria a nossa subida? Já na informação Bravo, já tenho a cópia, confins 380. Ah, estamos ciente da Bravo, só um instantinho para a cópia. Ok, pronto para a cópia. Autorizado confins nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Bride, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Quando intercepta o Zulu, 1-6-12, segue Bravo, Hotel, Zulu, após DCT, Charlie, November, Foxtrot, após DCT, confins. Controle 1-9-35, aciona 5-1-4-7. Ok, autorizado conforme a rota, nível 380 para confins, decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, após Bride, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, após a Presulu 1-6, até Belo Horizonte, PHZ, confins, Charlie, November, Fox e finalmente confins do aeroporto. Controle 119-35 e o transponder 5147, o azul 4209. Protegimento correto, sempre pronto para acionamento. PUS, portão 08, azul 4209. Chamaremos. Na chegada Judas, chegada à área, tração Judas, está sem contato com o centro. Quando o nível 330 só está sem contato nesse setor? Afirmativo, centro 1261-275, sem contato com o centro 62. A frequência no setor é 1251 e no 3325, confirme. É, confirma a primária? Primária 125, decimal 1. Obrigado, vai chamar, já. Rio Salvador, Rio 5978. Rio 5978, prossiga. É só inscrito por Recife a chamar em 19-8, mas negativo o contato, ok? É, a frequência é essa mesmo, essa aqui o senhor está modulando. Desça via chegada Bonf para 2000, pende, deixa no 0-4. Sim, chegada via Bonf para 2000, no 0-4, 5972. Salvador, Oceano 6303 para o pushback acionamento, no número 1. Autorizado, chama para o táxi, acionamento 6103. Livre, vai chamar o táxi. Controle Rio 5972, está fazendo um pequeno desvio à direita aqui, por umas 10 milhas mais ou menos. Sim, isso é autorizado. Salvador 355, nós temos que mandar descer. 5595, desça para 3 mil pés, ajuste no 03. Para 3 mil pés, ajustado no 03. 5595. Desculpa, corrija o ajuste para 1014, no 04. Ok, no 04. 35595. Qual a velocidade indicada? No momento, mantendo 210, mas na descida tem condições de manter 250 até 3 milhas externas. Gente. Controle Salvador, Cordial, boa tarde, boa noite. 6224 da Oxané, passo 220 com a Brava. Xené 6224.